Seja então bem-vindo, Tradição com Nutrição, nutricionista Rita Moraes. Semanalmente damos-lhe aqui algumas dicas e sugestões para uma alimentação saudável. Falámos nas últimas edições de snacks, refrigerantes ou sumos. Hoje, e como lhe deixei também a dica no passado programa, como se emagrece não é naquele contexto que você está a pensar. Como se emagrece mesmo para emagrecer, para parecer elegante. É aquilo que nós podemos fazer comendo, ou comendo bem, e não engordando. Não é assim, Rita? Obrigado mais uma vez por aqui estar. Obrigada, olá a todos. É isso mesmo. E nós temos vindo aqui a trabalhar alguns temas tão pertinentes, porque estamos numa altura em que tanto se fala de prevenção. Temos que cuidar de nós, e cuidar de nós passa por aqui. Prevenir e até cuidar da nossa carteira. Nós também temos aqui focado esse aspecto. Esta rúbrica está sempre relacionada com os snacks saudáveis que deve levar para o trabalho, o evitar os sumos ou refrigerantes, e nós mostramos o porquê. Não perca a rúbrica, vá ouvir novamente. Já foram aqui referidos até superalimentos, aqueles alimentos com imensos benefícios para a saúde que devemos incluir sempre, de modo a variar ainda mais a nossa alimentação. Falámos na alimentação adequada para quem tem um colesterol elevado e vai ver que esta é mais uma rúbrica que pode levar para o seu dia-a-dia. Mas continua a perguntar-se, mas como é que eu emagreço? Bom, existem duas coisas, e que também já aqui conversámos sobre elas, que deve reduzir drasticamente, que é o açúcar e a gordura. Inclusive, o açúcar nós falamos nos sumos e refrigerantes. No entanto, eu relembro que o açúcar existe naturalmente em alguns alimentos. E por isso não é preciso ser adicionada nada do que bebemos ou comemos. Reduzam gradualmente a quantidade de açúcar que se junta às bebidas, por exemplo, se não conseguirem eliminá-lo de uma só vez. Devem também ser eliminados todos os alimentos feitos com farinhas muito refinadas, como é o caso do pão de forma, pão branco, pão de hambúrguer ou de cachorro, bolachas de qualquer tipo, cereais de pequeno almoço com açúcar, bolos, biscoitos, croissants, aqueles pães com chocolate no meio, aquelas bolinhas de pão doce com pepitas de chocolate. A lista não acaba aqui. Não acaba mesmo, é muito extensa. Mas eu estou a referir-me a alimentos que têm um índice glicémico muito elevado. Ou seja, o que é que isto significa? Fazem subir muito e muito rapidamente a glicose no sangue. Quando comemos este tipo de alimentos com uma densidade energética tão elevada, nós ficamos saciados, mas por muito pouco tempo, e depois a fome volta outra vez. Por outro lado, do ponto de vista nutricional, são alimentos muito, muito pobres, que engordam muito. Este tipo de alimentos não devem sair do supermercado. Atenção a bolachas integrais ou outras semelhantes. Porquê? Porque além das farinhas refinadas com que são feitas, têm muita gordura para serem apetitosas. Quanto mais se derretem na boca, mais gordura têm. Deve trocar esses alimentos por pão escuro, de mistura, cereais, broa de milho, que são muito ricos em minerais, vitaminas e fibras alimentares. São alimentos muito mais saciantes e que não contribuem para os indesejáveis picos de glicémia. Só tem que ter atenção, obviamente, à quantidade. Bom, usar, mas não abusar. Estamos numa altura de Páscoa em que, nós também já fizemos referência a isso noutros programas, não é esta altura que nós devemos ter problemas, devemos ter problemas já durante o ano. Estamos numa altura de Páscoa, Rita, coisas boas nesta altura nos aparecem na mesa, como temos vindo a referenciar noutras edições e noutras rubricas, de facto pode-se comer com algum cuidado, mas não mesmo abusar nesta altura. Até porque, como disse, o mal não é o que agora se consome, é aquilo que se vai consumindo ao longo do ano. Nisto que falou, não é o emagrecer porque se tem que emagrecer, deixar de comer, não é isso? Deve-se é fazer algumas escolhas mais cuidadas na nossa alimentação e naquilo que nós ingerimos no dia-a-dia. Escolhas alimentares muito mais saudáveis, trocas, portanto não é eliminar nada, é trocar por snacks saudáveis, por pão. Nós cá na região temos um pão fantástico, temos fantástico. Imensa variedade, temos broa. É preferível, e as pessoas muitas vezes deixam de comer pão para comer tostas ou bolachas. Não o devem fazer. Optem pelo pão. E de preferência é aquele género de pão escuro, é? O pão escurinho, sim, que não sejam com farinhas refinadas, porque assim é muito mais rico, muito mais nutritivo. As vantagens são imensas para a nossa saúde. Voltamos ao mesmo, escolhas alimentares económicas, muito mais económicas, fazer trocas saudáveis, e não é eliminar, porque acabamos sempre por ter dias como o dia de Páscoa e outros, como festas de anos, reuniões de amigos, de famílias, em que há sempre excessos, há sempre aquele queijo da serra, existe sempre aquela chouriça que tanto gosta, existe sempre aquela comida até mais pesada que a mãe ou a avó faz e que é tão boa. Mas não é problema esse dia. Não é esse dia que é problema por beber o sumo, ou comer a sobremesa, ou comer o que quer que seja. O problema é o que nós fazemos todos os dias. Voltamos sempre ao mesmo. E fazemos escolhas, assim, sendo muito claro, com muita gordura, muito sal, muito açúcar e muito caras. E muito caras para a nossa saúde também. Estamos na altura da Páscoa, aquilo que nós vimos a sugerir, ou vimos sugerindo ao longo dos últimos tempos, é sempre que tenha uma alimentação saudável, e nunca se esqueça que é você sempre que escolhe aquilo que quer comer, e isso é importante, nós sabemos fazer essas escolhas. Rita Moraes certamente vai perdoar se você, agora na Páscoa, comer uma amendoazita. Eu vou comer uma só para disfarçar, só para dizer que não estão na Páscoa. E depois voltamos à nossa alimentação saudável. Podemos fazer assim, Rita, não podemos, claro, só desta vez. Até mais que uma, não é? Pronto. Até porque eu aposto que o senhor Alvino não vai comer só uma amêndoa, porque depois vai comer queijinho. Não, vou só comer uma de cada vez. Ah, pronto. Não, vou só comer uma amêndoa. É o que eu digo, aí há tanta amêndoa boa e daquelas tão saborosas, pronto, mas é só na Páscoa, só faço isso na Páscoa. Mas no dia de Páscoa, normalmente, até se anda muito a pé. Pois anda, é nessa portanto, altura. Deixa o carro... longe, no assim, início da sua cidade, assim no estacionamento da sua aldeia, longe, e faça tudo a pé. Pronto. É justo. Mas assim posso comer duas amêndoas, não posso? Duas de cada vez? Não, só duas. Deixa o carro longe. Pronto. E anda a pé. Pronto. Portanto, já vai faço cometer isso, excessos, já faço um bocado isso, mas anda a pé. Já faço um bocado isso, mas vou levar esse conselho ainda mais a peito. Está bem, Rita? Obrigado mais uma vez por aqui estar. Qual? Comer duas amêndoas de cada vez? Não, vou só comer duas. Não, é de facto que estamos na Páscoa e nesta altura há sempre o hábito das visitas familiares e há sempre, é normal pecarmos um pouco mais. Mas como eu disse, não é o problema que se come neste dia, é aquilo mesmo que se vai comendo ao longo do ano. Rita, falámos então sobre como se emagrece sem ser daquela maneira que todos querem emagrecer, à pressa, não é assim? Claro, pode-se emagrecer comendo um pouco de tudo, ou fazendo uma escolha saudável, é esse o objetivo. Vamos voltar na próxima semana, depois da Páscoa, depois falamos, da Páscoa, mesmo. Em mais uma rubrica. Uma boa Páscoa para todos. Uma boa Páscoa também, Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar. Rita Moraes, responsável por tradição com nutrição, e já sabe, duas amêndoas só nesta Páscoa. Depois falamos. Um abraço, boa Páscoa.